3171 no solo aos 11, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 07. Direita Alfa e Juliette, portão 07, 3170. Uno 994, livre decolagem da 10. O vento é variável com 2 nós. Confirme livre decolagem? Afirmativo, livre decolagem, 994. Livre decolagem para 994. Golo 994, decolou os 13, controle em 119.8, boa noite. 98, boa noite. Torre Salvador, boa noite, Azul 4178, estabilizado na final. Azul 4178, boa noite, repete passando externo, baixar travado. Cortará. Nuno 994, bom dia, contato para a decolagem, se mantém o nível 250, sai da boca. São 3152, centro da Delta, 330, o Marcel está pronto. Quase 1 minuto para a cota, até 3152. Bora. 3520, bom dia, sem identificação, vou ITAP na chegada mar e desse mantém o nível 050, o ajuste 1-0 no 1. O azul 4178, cheque o trem, o vento é 060 graus com 4 nós, o altímetro 1011, autorizado pouso a 10. Autorizado pouso, azul 4178, agora baixado travado. Autorizado, chame para o táxi, 96, altímetro 1019. 258, complete a aproximação, torre na noite, decimal 6. Bruno 805, está pronto para a decolagem, confirme? Pronto, 805. 805, ali mantém preparos para a decolagem imediata. Leu aqui, decolagem imediata, preparando, se voa no 805. Azul 4178, no solo Azul 17, por gentileza agilize a liberação à direita, táxi na Alfa, chame antes da Juliette. Agilizando pela direita, Alfa, Juliette, chame antes da Juliette, chama o 4178. Bruno 805, livre decolagem da 10, vento 050 graus com 2 nós. Decolagem, cabeceira 1-0, boa noite, 05. Torre Salvador, boa noite, eu chamei a 6258, pastor externo, baixado trabalho. É 258, boa noite, o QNH 1-0-1-1, o vento de 040 graus com 2 nós, aguarde pista livre, tem um gol iniciando a rolagem agora. Fique aguardando pista livre, 6258. Puxa 6258, permanece 040 com 2 nós, livre pouso na 10. Livre pouso na 10, puxa 6258. Bruno 805, decolou os 19, controle em 119, decimal 8, bom voo e boa noite. 98, bom voo, bom final de semana. 8. Tá livre o táxi à direita, chama no ponto de espera para a decolagem, 1-8-9-6. Ingresse via Juliette para o portão 3, atento ao gol. Juliette, portão 3, que vai para a nave. O gol no 6-0-6 pronto para a decolagem? Pronto. Pós o Avianca, ali mantém 1-0. Pós a passagem do Avianca, mantém 1-0. Tá 3152, copia? Sim. Tá 3152, autorizado para Maceió, nível de voo 330, pela Upper Whisky 58. Decola da 10, curva esquerda, subida Puca, transição Caju. Transponder é o 5170, controle em 119.8, coteja. 330 para Maceió, Upper Whisky 5810, curva esquerda, Puca, Caju. O controle 798, transforma 5170 para 3142. Correto, chama para acionamento. Correto. Chame a 258, no solo aos 21, Olivar à direita, táxi via Alfa, chame antes da táxi Juliette. Equilibrando via Alfa, chamando antes de Juliette, 6258. 1606, o vento variável com 4 nós, está livre decolagem da 10. Decolagem para o Bonomês 496 após o colega Lima mantendo zero. Seguro 606, decolou os 23, o controle em 119.8, bom voo e boa noite. 19, obrigado, boa noite. Próximo ao Juliette, o Chanel 62, 8. Está livre ingresso para o portão 9. Perdão, Oxané 6258 é portão 11, ok? Livre ingresso, portão 11. Portão 1-1, portão 11, boa noite. O voo no 896, o vento 050 graus, 4 nós, está livre de decolagem, dando zero. Autorizado, chame táxi, 3152. O voo no 896 decolou aos 25, controle em 119.8, bom voo, boa noite. 19.8, bom trabalho. Tucano 3520, está 2 milhas do externo, visual baixo acelerado. 3520, boa noite, avistado. Voltímetro no 0111, vento 030 graus 4 nós, está livre o pouso na 10. 52 para o táxi, 163 a bordo, altera Aracaju com 2 horas e 20 de autonomia. Livre do táxi via Pátio 1, Índia e Alfa. Até o ponto espera da 10, quando lá chama pronto para a decolagem. Altímetro 0111, está 3152. Pátio 1, Índia Alfa, lá 108, você mantém a 2 ou está 3152? Tá 3520 no solo aos 32, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e Juliette, portão 8. Alfa Juliette. Alfa Juliette 08, 3520. Delta 3152. 3152, está autorizada a linha de decolada 10, vento 030 graus, 4 nós. Linha de decolada 10, Delta 3152. São 3152, decola os 36, controle 1, 19, decimal 8, boa noite. Boa noite, 198 graus.